556 decolou aos 45208, uma boa viagem. 208, obrigado. Rodou o banco de gol no 556 decolado, passa 1400 pés, a 6 cotas. 360, valeda. 360, valeda, o gol no 556. Para o gol 556. Afirmo, 360, voa Leda. Ciente, Leda. Controle Salvador, Torre Salvador, bom dia, gol 1162. 1162, bom dia, ajuste no 0 no 5, continue na aproximação, reporte quando baixar de checar. 1162, reportará. Bruno 556, restrito, nível 320. 320, 556. Hotel Delta, liga seu baixo, chama pro táxi. Gente, o Vitor Hotel Delta então decola e mantém a vertical da RMAR. Vento Salvador 190 graus, 8 nós. Voo 1162, final normal, tá embaixo, é travado. 1162, livre pulso, pista 10, vento 190 graus, 8 nós. Sua esquerda decolando. Mais ou menos 3 milhas da cabeceira, 10. É, à esquerda, um helicóptero manteve 500 pés, não vai interferir com a sua bolsa. 1162, livre pouso, está 1962. Vitor Hotel Delta já está fora do solo, visual com aeronave na final. Pegou de plano de cruzar final 1-0 a retaguarda do gol, na final? Afirmo. A retaguarda do mesmo cruza final 1-0, porta livrando o eixo da 1-0, o Vitor Hotel Delta. Na retaguarda e reportará livrando a estão no 0 Vitor Hotel Delta. Voo 1162, helicóptero à esquerda vai cruzar final da 1-0 a retaguarda, não interferindo. 62, sim. Salvador, o SAM 3895. 255, torre 1895. 295, a tua retirada está volta. Aérea 2733, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado ILS X2, repasse estabilizado. Aérea 2733, 51972, 389. Autorizando 340, decola da 190, curva direita para a decolagem, vai ser da El Mótima, 1208 controle, 5172, estacionamento da 38 na 20. E da El Leda Mótima, ok? Da El Leda Mótima. Pátio 3, Champron. Champron. Bruno 556, 3325, alterna 1251. 3325251. 90, pronto, Copia. Salvador Recife, nível 370, conforme rota, decola pista 90, curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle 120.8, transponda 5177. O gol 9790. Autorizado 370, via roda plana, Recife, decola 90, curva esquerda, por Caracaju. Controle 208, transporte 5177. Correto, chame para a situação 4. Vamos lá. Fala Salvador, gol 1162, bom dia, ingressou na Alfa. Táxi via Alfa, reporte em Juliette. Santa Juliette, 62. À direita, o helicóptero se afastando com o Pro Sul, não vai interferir. Ok, visual agora com o helicóptero, livre pouso 1-0, Xanier 62, tem que ter. Controle, Papa Romeo, Vitor, Hotel Delta. Vitor, Hotel Delta, 506, Litoral Sul, ajuste Salvador no 015. No 015, 500 pés, vai fazer sobrevoo, armação. Do Xené, seu solo 54, direita 1211. Áudio pra 211, obrigado. Santa Juliette, gol 1162. 1162, Juliette 62. Salvador, Xané, 6255, Cibrano. 6255, táxi via Alfa, reposta em Xanjé. Alfa, Fox Lima, fique atento ao Vitor Hotel Delta, mantendo 500 pés e fazendo sobrevoo em armação. Controle o Vitor Hotel Delta, está livrando sul, vai fazer sobrevoo em nessa margem, próximo do operativo. Delta. 790, posicionamento. Mono 790, no portão 4, autorizando, chama táxi. Autorizando, chama táxi 790. Patão do Romeu Hotel Yankee, bom dia. Confirma a pista que decola, o pátio. Gente, pronto, cópia. Hotel Yankee, autorizado Cairu, Una Mil Pés, decola da 1 a 7, primeira curva à direita, segue corredor Axé, aciona 0167, controle 120 decima 8, torre 118 decima 95. Hotel Yankee, quanto já entrou reto no pátio da bata, por fim, pra ver? Gente, acionamento táxi, chame torre 118 decimal 95, Romeu Hotel Yankee, Mongol. Golf, peça Interlagos, é com Delta Golf. Delta é com Golf. Hotel Yankee, bom dia, desde essa marcha pro táxi. Seu Bravo, frequência livre, coordenação local. 9. Livre ingresso, Zé, de parte pro 9, obrigado. Comandador, bom dia, Oxanier, 6213, informação, hotel Portão 11. 6213, bom dia, preparada é o Leda, Irume, aguardando. Prato. Gente, Porto Lima, mantém o litoral, chama a torre 102, mais 20. 205, mantém o litoral, vem lá. Torre, Salvador, Papá Romeu, Romeu, Fox, Trato Lima. Passando através do parque de obituações, essa é pouso direto do 45, que é BTA, se autorizado. Porta na vertical do farol de Itapuã, o meu foco está ali. Ah, afirmativo, meu comando. Eu vou tirar a vertical do farol de Itapuã ali, lá. O 02733, próximo à Duna, helicóptero 510. Rafieiro, bom, tá batendo no 2073. Tá na Para o táxi com 790, PAB 133, está na Fortaleza, 3h20. Bora 790, autorizado táxi, Viende até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 095, meu voo. Ok, até o ponto de espera, ponto pronto, 295, 790, bom dia. 076, voo ITAP, desceu até o 050. Romeu, Fox, Trot, Lima. Afirmativo, copio, está na 904-2017, está agilizando, parte 5, é BTA. Aproxima de 045, reporta na final por parte 5, Romeu, Fox, Trot, Lima, agilizando o máximo possível. Está agilizando, Romeu, Fox, Trot, Lima, pode ter na final, parte 5, é BTA. Curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, após Irume, aciona 5405, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado Galeão, 360, Viata, novembro, 8, 10, decola, passando 0, curva direita, descida da El, Linda, Leda e Rumi. 5405, transponde, 120, hotel controle, cotejou, 62, portão 1, 1, 1. 62, 3, corregimento correto, reporta pronto. Até a entra, pode parar no 7, vai... ganhar? Ali, mantém, o meu tá aí. Ali, mantém, o meu tá aí. Romeu Fox Trot Lima avistado, 90 no 5 no ajuste, pouso a critério no parte 5, vento no 50 graus, 909. Da ciência vai chamar no solo controlado, com o meu foco para ativar. Fono 790, ponto espera, não está. Fono 790, tem condições de alinhar e decolar de imediato? Positivo. Estão agilizando manobras da linha de decola de imediato, separado, vento no 60 graus, não. A linha de decola, com 790. Controlação do Papo Uniforme, Delta Eco Golf. Delta Eco Golf, prossiga. Papo Uniforme, Delta Eco Golf na vertical da rotatória. Chama a torre 118-95. Chama a torre 118-95, Delta Eco Golf. Sala 2733, continua a aproximação, aguardando a pista livre, a nave da água iniciando a rolagem, amor. Ah, sim, amor. Acabou de passar o externo. Vai aguardar a pista livre, 733. Solo controlado, vamos na frequência, utilizado, vamos ver o foco. Solo 03, frequência livre, boa tarde. Sou aqui, é o Papo Uniforme, Delta Eco Golf. Papo Uniforme, Delta Eco Golf, prossiga. Delta Eco Golf, passou agora o vertical da rotatória e a linha com a 1-7. Tem condições de reportar a terceira milha? É possível 360 pela esquerda, 3 milhas da terceira. 360 pela esquerda, o Delta Eco Golf. Esse reporte é receptando, afinal da 1-7. Poder repetir uma rampa Delta Eco Golf? Temo, inicio 360 pela esquerda, reporte é receptando, afinal da 1-7. Repórter interceptando, repórter 360, final da 1-7, o Delta Eco Golf. Confere a 2733, livre pouso, pista 1-0, vento no 60 graus, 1-0-9. Formação com esquerda, ultraleve, não fazendo 360 pela esquerda, não vai interferir. Afirmativo, tem livre pouso, confere a 2733. Volão 790, decolou ao 04, chame agora o controle, 1-2-0, 980, uma boa viagem. Obrigado. Eu vou 790. 790 sobe 370, sai da PUC, vigilante. 370, gol 790. Azul 4076, 2000 pés, autorizado ERS, ajuste 1015, helicóptero 510, próxima duna. Eco Golf. Prossiga. Papo Uniforme Delta, Golf e concluiu 360. Prossegue final 97, aguardando autorização de pouso Eco Delta Eco Golf. E para 1-7, Papa Uniforme Delta, Eco Golf. O Léo tem aqui pronto para decolagem? Colagem no 7, vento no 50 graus, 99. Era 2733, seu solo 06, livre à esquerda, na parte militar. Frequência livre quando estacionado. Vai livrar na Eco e vai reportar na Eco para cruzamento 73. Tem condições de fazer o 180? Afirmo. Então faz 180 e livre no hotel. Faz o movimento e vai no hotel 73. O meu hotel Yankee decolou ao 06, proa do farol, chama o controle, 120, decimal 80, uma boleta. Primeiro decola 2.128.0. Voa ITAP, desce até o 050. avistado 1015 no ajuste, pouso autorizado 97, vento 170 graus, 901. Mil pés, reporta na parada da barra. Positivo, Walter Bianca, aqui é meu pés. Vou checar, só um minutinho. Tente, um bom dia. Bom dia, companheiro. Salvador Guardião, 08 está na rota, para não comentar aqui. Confirme. Guardião, 08 na rota, para não comentar aqui. Tomativo, chama a descida. Bora. Controle 3296. Sono 790, autorizado direto, Romeu Foco 08. Pátio 3, puxa estacionamento. 3895 no Pátio 3, autorizado, chama a taxa. Tá, para trás. Normativo 510, Vitor Hotel Delta. 3216, controle. Aqui, desculpa, a grande informação, hotel, hotel, hotel, hotel, entrou no ar a informação Juliette. Confiante, obrigado. Seu solo é 08, confirme intenção de bate. Bateu, livrar a direita, estacionar a frequência livre, uma boa tarde. Dado nível 180, copia, aguarda a coordenação. Autorizado Ideus, via Golf 677, poste conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída coral, aciona 0277, controle 120, decimal 8. Quadro 463, cotejamento correto no Uno, Shen, pronto. Completa final ILS X6, posição 18895. Ou 1790, chama Recife no 2545, alterno 12685. Ou 1790, controle. Escuta. Chama Recife agora, 12545, alterno 12685. 255, 2785, volta 79. Primeiro, continue a aproximação, pode baixar a checada, ajuste no 0, 1 na figura. Controle, guarda 08 para a descida. 08, reporta a exclusão do 4.000 pés. Ajuste do altímetro 1.500. Passará 4.000, 08. Padrão 08, prossiga a descida no setor uísque da ilha. Setor uísque, 08. 3, 2, 5, 5, está pronto para o taxi. Altera na Galeão, 3 horas e 50, 179 a bordo. 3895, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera, torre 118 desse 995, ajuste no 095, no voo. Para 095, parte Índia, 295, parte 0. Quatro zero sete meia, cheque trem, pouso autorizado no zero, vento no 60 graus, 9 nós. Repouso, atenção, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obrigado, Buna, 2 mil pés com 1529. Romeu, Romeu, Hotel Yankee, frequência livre, coordenação local. Bom dia, tá 3895, pode esperar, 1-0, pronto. Alinhar e manter, capítulo 1-0, 3895. Nem mais, 3895. Zero sete meia, aos 1-3, livre à direita, solo 2-1-1. Livre à direita, solo 2-1-1, boa tarde, boa tarde. Alô, Salvador, boa tarde, azul, 4-0. 4076, segue táxi lento via Alfa, mantente da Juliette. Salvador, muito bom dia, voo 1962, está feita a informação oficial. 962, via chegada desce até o 050. Via desce até o 050, autoriza a ITAP 962? Autorizado, vale ITAP, informação Juliette lá. Gente, ITAP autorizado, 962. Decolou aos 1-6, controle 1-2-0-8, boa viagem. 2-0-8, obrigado, boa tarde. Boa tarde, tá 3-2-5 na Dael. Sobe 3-4-0, boa lida. Lida, obrigado, 3-4-0. 3-0-8, tá, tá, tá, tá, tá. Guardião 08, frequência livre, coordenação local, é 2500. Frequência livre, 08, pra. Teria condições de efetuar o pushback até a saída do Pátio 3, liberando o ingresso na Juliette para o Embraer da companhia? Quem tinha chamado o propósito? Siga a região do subúrbio, não escuta o Max Vete com meu, aguardando o chamado para pouso. Salvador, Serra Tango, ação de identificação, voa na proa de Amã. No ponto ideal, desce até o 050. 050, boa de Amã, o Iserra. Serra Pouso até 1750, mais filhete com meu. Cliente, confirma o tipo do equipamento? Roberto, 4 bordo, com 2 a bordo. Ok. Autorizado, ILS? Autorizado, 3-2, eu nomeei a reporta final. Graças, camarada. 771, nossa identificação. Autorizado, vá para o Admar e chama a descida. Controle, o 3895, alguma possibilidade de coordenar a Motiva? Guardando a coordenação com o 3895. Ok, gente, obrigado. Localizador visual 32 e nomeia. Completa final, chama a torre 5895. 1895, muito obrigado pela colaboração, uma boa tarde e bom serviço. Boa tarde. Caso 4076, fica o Embraer da companhia liberar o ingresso, Juliette, portão 1. Meia 356, Xaner, na via chegada desse hotel 06. 060, controle Gol 962, 10 mil visitados, cruzando 7700, autoriza o ILS. Desce 2000 pés, livre ILS, ajuste 1500. 2000, autorizado ILS, 1015, 1962. Xaner 356, número 4 na aproximação, reduz velocidade para 230 mais. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-80 graus, 8 mais. Livre pouso, pista 10, 3-2 no meio da tarde. Centro cruzado sul com 10 nós, ajuste 1015. 1015 cruzado com 10 nós, sul, Marquilha de Romeu. 2771, desce até o 050. 0771. Salvador, gol 864, atingindo 970, sem informação de dentro, dentro da margem. Ativo, reduz velocidade, 230 nós, número 5 na aproximação, desce até o 070. Para o 070, 230 na redução. 4463, autorizado táxi, via parte 1 no Índia até o ponto de espera, torre 1-18, decimal L5, Michelin 0 no 5, obrigado pela colaboração. China 6356, autorizado para 4 mil pés, 1015. 1015, 4 mil pés, 6356. Voo no 8624, desce até o nível de voo 050. 050, 854. Esse é o Soja 3, nível à direita, chame o Sol, 211. Livre 211. Sou 962, controle. Assiste, porta 962. Autorizando o Simbra, tem como completar a final? Sim, ó. Afirmativo, 962. Está presente Simbra. Simbra, 962. Tudo 2771 no controle. Desce até o 0612-0. Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3. Tá com quanto agora? Foi 230 que o senhor pediu. Ah, mantém 230. Ok, então, mantém 230. 0308 Serra. 2000 pés, Whisky Serra Tango, autorizado LS, a porta final. 2000, autorizado LS, está reportando a final, Whisky Serra Tango. Controle, gol 962 para visual, quanto? Com referência de visual. A gente aguarda a transferência de comunicações no 962. Tá, tá. Sana 6356, vetor sequenciamento, curva agora à esquerda, vou na Pro 020. O limite é o localizador, 6356. Processo da estabilização do localizador, 6356. Rubens 771, controle. Prossiga. O sequenciamento, curva esquerda, eu vou na Pronorte, limite dessa proa será de 15 milhas. Esquerda Pronorte, limitada nessa proa por 15 milhas, do 2771. Foram 962, completa final, chama a torre agora, 11895, gol 9962. Bom dia, 1895, 962. E Salvador, muito bom dia, gol 962, baixou, travou, final 15. No 962, bom dia, na aproximação é parte quando baixar, checar. Tá baixado e travado o 962. Teve pouso, pista 1-0, vento no 70 graus, 9-9. Autorizado pouso, pista 1-5, gol 1-9-6-2. Pista 1-0. Ciente, pista 1-0, 9-6-2. U 4463, decolou os 27, controle 1208, boa viagem. Contra 208, azul 446. O 5-5, nessa prova autorizado, ILS, desce 2.500. 0-5-5, descendo 2000, 6356. Alfa, Tango, chama a descida. Chama para descida, mantendo 080. Controle de Salvador, azul 4463. 463, sobe 180, voa Coral. 180, voa Coral, 4463. 71, direita pro 40, 040, mantém 060 final. Direita 40, descendo 0060. 254, voa número 2 para a cópia, aguarde. Guardado. Primo Beto, gentileza. 150 com 8. Fala para o saque, funcionário 6213, temos 107 a bordo, 330, alterando o campo. Entendido, esqueci a Tango, chama a torre agora 11895 para prosseguir para 17. 1895, boa. Boa. Falando, boa tarde, Papatango Lima, Aquilo Zulu, gente da Juliette. Boa tarde, Aquilo Zulu, nível 110, chama a descida. Delta, ponte Delta. Desce até o 060. 060, lembra aquilo do... Esquece Serra Tango, continua na aproximação com a intenção de pouso na 17. 7, reporte para o cancelamento dos planos do Esquerra Tango. Está presente com referências visuais, propõe o cancelamento do Esquerra Tango. Cancelado aos 31. Autorizado uma base pela direita, 17, o Esquerra Tango, reporta na curta. Autorizado base pela direita, vai botar na curta, o Esquerra Tango. Foi 771, reassume na proa de Duna, desce para 3.000, 10.500. Proa de Duna, descendo para 3.000 com 1.500, o azul da 771. 62 para o solo 30, direito 121, 1 no solo. Procurando o aeroporto de armação para a unidade baixa do ministério. Ativo via corredora chefe, Vitor, Hotel Delta. O Vitor Delta está com prova de neve, espera se autorizar. Livre e manter. Afirmativo, Tango Tango desce para 4.000 pés, Mick. Sierra Golf, bom dia. Confirma o horário do plano e destino. Plano está para 118, 118965. Mando 118965. O Gol no 864, reduziu a velocidade para mínima lenta. Quente. Tá, por isso autorizado ele. Essa prova autorizada em essa no 864. Estou. Estou em Salvador, acionando 63, 56. 62, 13, totalmente pronto, pode esperar. Afirmo. A linha decola de imediato? Afirmo. Estudado, a linha decolar, pista no zero, vento no 70 graus, 129. A linha decola no zero, acionando 62, 13. Puxa, NR 6356, continuando a aproximação. Porte externo baixado de checado, informação aeronave da companhia alinhando para decolagem, manovela. Cliente 6356, mantendo a aproximação. Duna 864, informa o helicóptero logo mais à frente, próxima duna, 500 pés, cruzando o setor sul para o norte. Paciente, Duna 864, ainda não é vista. Está iniciando redução para velocidade de aproximação, 864. Isso aqui é a Tango avistado, check-train, todo autorizado, pista 90, 17, 17, 0 graus, 11 mais. Lembre pouso, esse é a Tango, baixar travar essa coisa. 356, continua a aproximação, agora 3 de pouso, informação na esquerda. Deu nave na curtíssima final da pista auxiliar. 2, aguarda um minuto, 6254. Guardando. 2, agora 18895. 18905, conta a vez. Está me ouvindo? Tem a estabilidade, eu consigo estar circulando mais direto. 2 no 3, decolou as 3 partes, agora o controle, 1-2-0, deixa o 8-0, boleto. Controle 208, chama 6-2-9-3-3, vamos lá. Chama 6-3-5-6, chega o trem, pouso autorizado, 9-0, vento no 7-0 graus, 9-0 mais. Pouso autorizado, 6-3-5-6. Boa, 6-2-1-3, voa Lita. Sobe 3-6-0. Petuleira, 6-3-6-0, chama 6-2-1-3. 0-8. No meu controle. Maguila, número 1 na escuta, visual 500 operado. Tráfego mesmo, mantendo a separação. Mantendo a separação, Maguila. Trote ao Delta, controle. Fique próximo à sua aeronave, helicóptero Mike Gillette Romeu, fica atento. Roxana M2254, copia. Roxana M2254, autorizado Sierra Bravo Romeu Juliette, via Up Zulu 44, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dial, Leda, Bidev. Aciona 5437, controle 120, decimal 8. 054, a mensagem saiu ininteligível, poderia confirmar o transponder e a frequência do controle? 254, transponder 5432, no 9 está em pronto. 5432, chamada pronta, janela 6254. Gol 1864, o ajuste 9095, vento no 60 graus, 90 nós, pouso autorizado na zero. Esse pouso na zero, gol no 864. Chama a correção, 5895. 1895, azul. Isso aí, correção, então beleza. Nada. Ufa. Solo, Salvador, Sané, 6356. 6356, Alfa, Juliette, portão 14, parte principal. 2-3-0. Então, parte principal é remota, né, 14. Salvador, boa tarde. O Azul 2771 estabilizado no ILF, final de 8 milhas. Azul 2771, boa tarde. Continue na aproximação, justo na 05, aguardando o pistolinho. 71. Ou no 864, se for o 67 direito, ou no 211, só. 211, do 864. Zulu desce para 4.000 pés, Mickens. 4.000 pés, 8.64, Alfa, Juliette, portão 5, parte 1. Alfa, Juliette, portão 5, parte 1, gol no 8.64. Gente, Romeu. Azul 2771, cheque trem, pouso autorizado, 90, vento 150 graus, 909. Livre pouso, Azul 2771, poderia confirmar o vento? 150 graus, 109. Tango, desce até 3, desce até no 1500, 10.500. Vou rodar atrás. O Mike Lett Romeu abandonou a BR-324 na proa de Cajazeiras, que é autorizado totalmente condicionado. Mike Lett Romeu. Consegue Cajazeiras 500 pés, o Juliette Romeu? 500 AGL, Mike Lett Romeu. 4463, mantém 180, serviço radar encerrado, chama Ilhéus 1201. Controle Salvador, passarei 2230, solicitou 500 via esquerda para evitar um cômodo após retomar a chegada. Autorizado desvios 2230, reautorizado desvios até 4.000 pés, Mickey. 2230. Controle Lima, Aquilo Zulu, Palha para a Duna. Autorizado Duna, Lima, Aquilo Zulu. Duna, Zulu. Tudo desce para 2.000 pés, autorizado LS, reporta final. Reportará, Zulu. Passarei 2230, reduz velocidade para 2209. foi sobremodulado, redução até que velocidade para o 2230? 22109 mais. 2109, está resumindo 2230. Direito no 2109, fala. Chama 62103, chama agora Recife no 3325, alterna 1251. 3325, 251, a Chanel 6213. Obrigado, Morante. Boa tarde, senhor. Página. 3, bom dia. Prepara a borra, Elefa aguardando. Posição é Elefa, saída, já sei. Saída, borra, posição é Elefa. Paulo Salvador, boa tarde. D771, no boa, segue via Alfa Kilo, pátio 3, quando lá, atente ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, atente ao sinalizador, o lado 27. Mike Juliette Romeu já no local de intenção de sobrevoo, sem interferir, mantém escuta do controle e passa para a torre. Confirme a mensagem, Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu está próximo ao aeródromo, visual 2 milhas afastado, já no local de sobrevoo, mantém sua escuta? Negativo, mantém a escuta. Na sua escuta, Mike Juliette Romeu. Cola da 17, primeira curva direita, segue perfil de saída arbor, após direto, aciona 5463, controle 120.8, torre 118.95. Marcelo, ficou desenhado correto? Confirmou o pátio, Calbê? Gente, para o táxi, chame a torre 118.95, mais que Sierra Golf não vou. Positivo, 140 para o ILS, ali mais que no Afirmativo, informa helicóptero 12 horas, 5 milhas, mantendo 500 pés, ali mais que no Zulu. Tá, gente, grato no Zulu. Mike Juliette Romeu, abandone o setor, prossiga 3 milhas, setor norte. 3 milhas, setor norte está presente, autorizando o IEDESP 2230. 2230, aguarda. Desce, continua descendo 2000 pés com o Mickens. Aguarda a autorização dele. 2000 pés com Mickens 2230. Solo, Xanier 624, para o táxi, temos 125 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna, caminhando. 6254, autorizado táxi, via pátio 1 no Índia até o ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 0 no 5, mongol. Ajustado P15, livre táxi, via pátio, ponto de espera da 10, torre 118.0, de volta. 3 milhas afastado, aguardando o retorno do sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Matiu. 2230, 2000 pés, autorizado LS 1014. 1014.